brasileiros. DJ Paulo LC, direto pro Brasil, MC Rap, conexão interior paulista pra capital. Money Black, na parada, é nóis. A sociedade vende a falsa felicidade que nos priva a liberdade, simplesmente existir. Modelo abusivo que nos mantém cativo, mas o fato de se estar vivo já é motivo pra sorrir. Rap no microfone, esperança é meu sobrenome. Ha, o boné de moleque, mas tá na cabeça de um homem que entendeu a verdade e fala agora no momento. Não se acha lá fora o que está do lado de dentro. Então tá, pode pá, cada um na sua cena. É uma pena de quem prefere viver um dilema. Não curte o simples da vida e só reclama dos problemas e morre esperando o bilhete premiado da Mega Sena. Conhecereis a verdade vos libertará. No simples versículo encontrei motivo pra sonhar e vou falar. Conforto na palavra obtive e o motivo do sorriso é saber que hoje eu sou livre. Vou em busca da felicidade. Eu quero tirar uma onda, eu quero ser feliz. E pra você o que é viver? Onde está investindo seu tempo? O que você me diz? Vou em busca da felicidade. Eu quero tirar uma onda, eu quero ser feliz. E pra você o que é viver? Onde está investindo seu tempo? O que você me diz? F-L-I-C-I-A-D. Felicidade plena, vale a pena, eu quero é de verdade. Então não pare, não pare, não, não pare de lutar. Vai buscar, mesmo se cansar ou se vai encontrar. Então me diz, quem não quer ser feliz? A vida inteira fazendo hora extra. Duvido que não quis, só ter o do melhor, ter tudo só do bom. Pique aquela cena do comercial da Claybon. Uma família perfeita, sentada à mesa, todos sorrindo, só brilhando, sem nenhuma treta. O violino de fundo é a trilha sonora, mas dias chuvosos também vem, então acorda. Seu carro blindado na garagem não garante. A vida eterna não se compra, foi pagar com sangue. Pelo nosso Criador, Salvador, saiba bem disso. Felicidade é renascer com Jesus Cristo. Vou em busca da felicidade. Eu quero tirar uma onda, eu quero ser feliz. E pra você o que é viver? Onde está investindo seu tempo? O que você me diz? Vou em busca da felicidade. Eu quero tirar uma onda, eu quero ser feliz. E pra você o que é viver? Onde está investindo seu tempo? O que você me diz? Vou em busca da felicidade. Eu quero tirar uma onda, eu quero ser feliz. E pra você o que é viver? Onde está investindo seu tempo? O que você me diz?